Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vamos a dar início a mais um programa à Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde aos nossos locutores. Boa tarde. Muito bem, este boa tarde parece estar assim um bocadinho sumido. Ainda que temos o estúdio cheio, porque já temos mais um novo elemento, a Sofia Pereira. Olá, Sofia. Olá. Seja bem-vinda. A Sofia Pereira, apelido de Inês Pereira, do ano passado, que fazia sugestão de leitura, e é o que vem fazer este ano, esperemos nos próximos anos, a Sofia Pereira. Temos também aqui um elemento novo no grupo, que já não é a primeira vez que vem cá, que é o João Isidoro. Olá, João. Olá. Ainda não integra o Clube de Rádio, mas vem falar de um intercâmbio em que ele participou semana passada. Ao longo do programa vamos ouvir, como é hábito, a boa sugestão musical do João Oliveira. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. The Ocean é uma canção pelo DJ sueco Mike Perry com vocal de Shai Martin. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border, like the air I breathe. I let you in, keep me warm underneath my skin. Cause I'm giving in to your touch. Iniciamos as notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, precisamente com o intercâmbio em que o João Isidoro participou. Tratou-se do intercâmbio gastronómico e literário do nosso agrupamento com o Colégio Gerrit Comrei, na Holanda. Dentro do espírito de dinamismo e procura constante de novas situações enriquecedoras para os alunos do nosso agrupamento, decorreu de 1 a 6 de outubro um intercâmbio gastronómico e literário com este colégio da Holanda. No âmbito do intercâmbio gastronómico, foi preparado um programa intenso, rico e verdadeiramente desafiante para os nossos alunos. A turma de restauração, variante cozinha, pastelaria e restaurante bar da nossa escola, acompanhados pelas professoras de restauração e de inglês, deu a conhecer a gastronomia da nossa região, confeccionando e servindo um almoço para 25 pessoas, um jantar para 50 pessoas e dinamizando um workshop de gastronomia portuguesa. Os alunos visitaram ainda um restaurante da cidade galardoado com uma estrela Michelin. Relativamente ao projeto literário e tendo como ponto de partida o autor holandês, que viveu aqui perto de nós, em Vila Pouca da Beira, um grupo de alunos portugueses e holandeses ensaiou e levou à cena uma peça de teatro. Com esta atividade, pretendemos fomentar a autonomia de todos os envolvidos através do contacto com novas e diferentes formas de estar. Ao mesmo tempo, estamos a facultar ferramentas aos nossos alunos que serão uma mais-valia para eles quando ingressarem no mundo do trabalho. É a intenção do agrupamento de escolas da Liberdade Hospital continuar a apostar neste tipo de atividades, pois estamos certos de ser esta também a função da escola. Portanto, esta é a notícia que me passou a professora Cristina Borges, que acompanhou o grupo, que é subdiretora do nosso agrupamento. E agora gostava de saber a opinião de um aluno que participou neste intercâmbio, como é que ele correu, em que é que ele consistiu. Portanto, temos aqui uma linha geral, mas qual foi a tua opinião acerca deste intercâmbio? Foi uma experiência muito interessante. Eu nunca tinha feito teatro nem nada do género, mas tivemos 2 dias intensivos de ensaios em que de manhã tínhamos uma espécie de workshop de técnicas de teatro com uma professora de lá e depois à tarde ensaiámos em grupos separados as cenas, porque as cenas foram divididas por grupos e nesses 2 dias ensaiámos, que foi segunda e terça. Na quarta de manhã ensaiámos e na quarta ao fim do dia foi a apresentação do trabalho desenvolvido. Foi uma experiência bastante enriquecedora. Foi. Gostaste de fazer teatro? Gostei. Gostaste. Envolveu alunos portugueses e holandeses? Sim. Como é que vocês se entendiam? Em inglês? Em inglês, claro, mas no teatro nós tanto falávamos em... Nós portugueses falávamos em inglês e em português, mas o teatro tinha inglês, português e flamengo. E flamengo. Sim, senhor. E era uma peça do próprio autor. Era de Shakespeare. É de Shakespeare. Muito bem. No ano passado participaste também no intercâmbio. Sim. Com uma escola belga. Com certeza são diferentes estes 2 intercâmbios. Não é? Com atividades diferentes. Mas gostaste especialmente deste? Gostei. Gostei do espírito do grupo neste. Colaboração entre os alunos portugueses e holandeses? Sim, sim. Sentiste-te bem recebido? Ah, claro. Vocês lá ficavam em casa de alunos holandeses? Sim, sim. Como no outro intercâmbio? Sim. Visitaste Amsterdão? Isso foi no domingo. Gostaste muito da cidade. Sim. O que é que mais te impressionou em Amsterdão? É uma cidade muito cosmopolita, não é? Sim. Vê-se gente de todo o género, com todos os gostos muito diferentes, não é? Vê-se coisas que nunca tinha visto, completamente diferente das cidades. Visitaram alguns museus, com certeza. Foram ao Van Gogh, ao Museu Van Gogh. Passámos só por eles no passeio de barco, mas não... Ah, fizeram um passeio nos canais. Nos canais. Sim, senhor. Muitas bicicletas, milhares ou milhões de bicicletas ali a circularem. Sim. Mas a cidade é uma cidade muito bonita, mesmo em termos arquitetónicos, não é? É. Sim, senhor. Visitaram a casa de Anne Frank? Também nós só passámos... A fazer um passeio de barco. Fizemos o passeio. Estiveram lá só um dia. Foi só um dia. Sim, senhor. E da cidade onde estavam, como é que se chama a cidade? Wintersville. Era uma cidade pequenina, como a nossa, maior do que a nossa. Não era considerado cidade, mas era maior que a nossa. Sim. E a forma de estar dos alunos holandeses, a própria escola, diferenças em relação à nossa? Já disseste, há pouco em off, disseste-nos que é uma escola muito agradável, muito disciplinada, os alunos muito educados. Moderna, tem apenas... Muito moderna, muito bonita. Tem apenas 4 anos. Penso. Muito bem apetrechada em termos de técnicos, não é? E até aproveitamento da luz. A arquitetura era feita de forma a luz entrava e entrava em todas as salas. Porque não devem ter assim um luz solar como nós, mas era feito de uma maneira que... Era... Sim. O que é que te chamou mais a atenção? A disciplina na sala de aula? Sim. Tu frequentaste algumas aulas ou não? Não frequentei. Mas observavas, porque disseste-me que as portas estão abertas. Não é bem as portas. Aquilo que tem é vidros e dá para ver sempre o que se passa lá dentro. Em toda a escola consegue-se ver tudo. Muito bem. Gostavas de ter assim uma escola. em termos de condições, não é? Sim. Porque eu ouvi comentar que até em termos de apetrechamento para a área de educação física é excelente. E outra coisa que também me chamou a atenção foi que para o curso de mecânica eles tinham uma oficina mesmo. Parecia uma oficina mesmo daquelas como temos aqui, com carros, com motas. Quer dizer que eles têm um ensino também profissional nessa escola. Sim, e um restaurante também lá tinha. Sim, senhor. E a prestação dos nossos estudantes do profissional de restauração? Parece que foi lá um sucesso, não foi? Eles gostaram muito da nossa comida. Sim, sim. Estava ótimo o almoço e o jantar. Nós, português. Nós só fizemos um jantar, porque no outro estávamos separados dos da escola. Não há comida com a portuguesa. Gostaste da comida holandesa, ou nem por isso? A comida não era nada demais, era essencialmente, o que nós comemos era essencialmente batatas fritas, hambúrgueres, não se comia a comida que se come aqui. Pois, comer bem é em Portugal. têm algumas semelhanças nesse aspecto com a Bélgica, até porque eles são vizinhos. No ano passado estiveste na Bélgica também no outro intercâmbio. Sim. Portanto, tu achas que estes intercâmbios são extremamente enriquecedores para os alunos, não sei, não é? Sim. Vocês ganham imenso estarem esta... Perdem uma semana de aulas, mas ganham muito mais, não é? Ganham-se. Fluência, neste caso, do inglês, não é? O facto de aprenderes, de perceberes que há outras realidades educativas, sociais, que os jovens lidam de outras formas. Os jovens lá são mais abertos ou mais fechados? O que é que te pareceu? As relações dos jovens, da vossa idade? Tem mais à vontade para sair à noite, por exemplo? Com quem estivemos não tinham muito, porque eles eram todos mais novos que nós, entre até 13 anos, 14, 15, não saíam muito, nem iam a bar. Será que não. Os portugueses estão com mais liberdade do que os holandeses? Eu acho que sim, porque houve outra particularidade que eu vi lá, que foi nós quando fomos a um bar, até fomos mais que uma vez, só três dos alunos portugueses é que tinham mais 18, e dos holandeses também, porque eles eram todos mais novos. Uhum. No bar, se vinha a senhora para nós pedirmos, e não se podia pedir mais três cervejas, porque eles só eram três, tinham que acabar e só depois é que podiam pedir mais. Não dava, eles tinham que mostrar a cada um deles o BI, tinha que se mostrar o BI em todo lado, enquanto que cá... Portanto, diz-se que a Holanda é a terra da grande tolerância, em que tudo se aceita, mas afinal há lá mais controlo do que cá. Em termos de idade, há bastante controlo. Curioso. Muito bem. João, não sei se queres acrescentar algum aspecto que tenhas gostado particularmente. Vocês agora vão receber estes colegas em... Em novembro. Muito bem. Agora é a vossa vez de lhes mostrar como Portugal é lindo. Claro. Muito bem, já estão a preparar isso. Muito bem, muito obrigada por esta colaboração. Eu acho que é bom ouvirmos os alunos e saber a sua opinião. Obrigada por teres vindo cá. Obrigado também, foi um prazer. 100.2 Oliveira do Hospital. Passemos agora aos Jovens Atentos, de certeza sempre com um tema pertinente, com a Bárbara Coquim. Então hoje, na rubrica Jovens Atentos, irei abordar o tema dos percursos académicos e profissionais. Trago um texto escrito por um aluno do 11º ano que se apercebe do desprezo que atualmente é dado às diferentes áreas. No 11º ano, um colega meu falou que as artes não serviam para nada e que eram apenas pessoas malucas, viciadas em droga, que viviam num mundo estranho e sombrio, que eram artistas. Para ele, as verdadeiras artes eram a engenharia, a ciência, tudo o que envolvesse A mais B igual a C. E foi mais longe. Estudar história, línguas, filosofia e geografia era uma perda de tempo e caminho certo para o desemprego, pois o mundo só precisava de engenheiros e cientistas. O problema maior nem sequer foi o facto de ter sido ele a dizer isso. O problema em causa é que imensas pessoas pensam o mesmo. Como foi o caso do meu vizinho no outro dia. Estudar história? Bem, o importante é ser feliz, não é? Como quem diz, olha, vais para o desemprego, mas pelo menos vais feliz. Esse ataque às artes e humanidades parece cada vez ganhar mais adeptos, todos eles grandes engenheiros e cientistas que consideram que a vida sem artes e humanidades seria mais organizada e previsível. É engraçado. O que essas pessoas não compreendem é que a arte é vital para a vida do ser humano, que sem ela não vivemos, porque todo o mundo gosta de ouvir música, que é arte, depois de um dia de trabalho. De assistir a uma série na televisão, que é arte, depois de jantar. Ter pinturas, que é arte, bonitas na sua parede. De fotografar, que é arte, as suas viagens de sonho ao México. De ver num apartamento todo moderno, sim, arquitetura e design também são arte, sabiam? A própria vida é uma obra de arte. A verdadeira felicidade passa muitas vezes por admirar a natureza, ao invés de tentar compreendê-la. Não há ninguém que consiga viver um único dia sem entrar em contacto com alguma forma artística. O mesmo se passa com as humanidades. Porque ler um romance também é aprender a viver. Desenhar um mapa é contemplar o nosso maravilhoso mundo. Aprender uma língua estrangeira é quebrar barreiras culturais. Meditar é descobrir a nossa verdadeira essência. Noticiar é dar a oportunidade de conhecer. Estudar o passado é preparar o futuro. E não, nós que estudamos artes e humanidades não vamos para um curso X porque há emprego Y. A gente vai porque não consegue viver sem isso. É a nossa paixão. Não podemos fazer nada acerca disso, caros engenheiros e doutores. Desculpem. Não se esqueçam nunca. Nós devemos muito às artes e humanidades, pois sempre nos acompanham nos momentos mais difíceis da nossa vida e dão-nos a força necessária para superar os nossos maiores medos. Obrigado, estudantes de Artes e Humanidades, por colorirem nosso mundo e por nos darem forças para seguirmos os nossos sonhos. Sigam Artes e Humanidades à vontade. O mundo precisa de vocês. Gostei muito. E vocês? Eu gostei muito, porque é muito pertinente. Ano passado já trouxemos aqui este tema, a negação que a sociedade nos últimos anos fez às artes e às humanidades, e como muitas vezes os pais e a sociedade em geral pressionam os alunos para irem para as ciências ditas exatas, e como os fazem infelizes, porque muitos alunos obviamente têm aptidões para irem para estas áreas das artes e das humanidades que, como tu dizes, são tão precisas e tão válidas como as outras, como as ditas ciências exatas. A opinião destes meninos que frequentam ciências exatas? Eu, pronto, sou estudante do curso de Ciências e Tecnologias, mas fui para este curso porque a minha paixão são mesmo as ciências. Eu adoro matemática, adoro química, biologia, fui mesmo por ser paixão. Agora, nunca desprezei tanto humanidades como arte, como artes. Aliás, era excelente aluna à história. tinha-se boas notas. Pois era. 5 quase 100% sempre. Eu confirmo. Eu nunca desprezei quer artes, quer humanidades. E não... achas que é tão válido um aluno Exatamente. Estudar essa área como outra? Até porque não precisamos só de engenheiros, de médicos, de enfermeiros, não. Precisamos, as outras profissões também são importantes. O nosso mundo também precisa dessas profissões. O mundo é composto pela diferença. Claro que sim. Necessariamente. E por isso, estudar humanidades e artes é, claro, uma boa via e as pessoas devem ir para aquilo que gostam. Muito bem. João. Tu que és um homem das ciências exatas, mas que também eras bom nas humanidades, verdade? Sim. Eu gosto bastante das artes, da música... Mas quer ser veterinário. Pois, pronto. Da música, do desenho... Aliás, fazes parte de uma banda. Pois. Onde tocas? A guitarra. Porém, escolhi mesmo a parte das ciências mesmo por uma questão de emprego. Mas a verdade é que também tens uma grande paixão pela música, porque tu estudas música desde pequenino. Sim. Portanto, também és um homem das artes. Claro. Não deixas de ser. Muito bem. Seu Pedro, um homem das ciências e tecnologias, inequivocamente. Sim. Sim. É. Mas concordas com a opinião deste jovem que aqui refere que é válido, obviamente, também estudar humanidades e necessário. Artes e humanidades é tão importante como o científico. Disseste muito bem. Temos aqui uma menina, a nossa estreante de hoje, a Sofia, que, ao que parece, ela está a frequentar o 9º ano, mas futuramente ela vai querer seguir, ao que parece, é uma boa aluna. Ainda não tenho grandes informações, mas parece que é. E ela vai querer seguir Línguas e Humanidades. Verdade, Sofia. Então, diz-me aí como é que tu vais convencer os teus pais, tu que és uma boa aluna, que quer seguir Humanidades. E temos também aqui a Bárbara, que acho que está na mesma circunstância. Os meus pais nunca foram muito exigentes a nível de eu ter que seguir uma determinada área, sempre me deram liberdade para eu escolher o que quero seguir e eu sempre tive interesse em humanidades. Estou na dúvida entre ensino e tradução, porque atualmente o ensino em Portugal está assim um bocado complicado, mas até lá veremos. E sim, eu acho que a matemática, a físico-química, todas essas áreas que fazem parte das áreas científicas são tão importantes como as áreas que envolvem línguas, as áreas das humanidades. E tens uma paixão pela história. Sim, gosto muito de história. Que é uma boa paixão. E aqui a nossa Bárbara, que já pensou ir para Ciências e Tecnologias e agora já mudou e acha que vai para Línguas e Humanidades. Como é que tu conseguiste essa mudança lá em casa? Eu, muito sinceramente, sempre fui bastante impingida para ir para Ciências e Tecnologias. Desde pequena, sempre tive a ideia de querer ir para a Medicina. No primeiro ciclo... Tu tinhas ou alguém te inculcava? Alguém me colocava, essencialmente. Então eu sempre fui mais impingida para essas áreas, mas nunca foi o que eu realmente gostava mais. Sempre tive boas notas, tanto nas ciências, sim, exatas, e nas ciências sociais, em qualquer disciplina, mas o que eu realmente gosto e continuo a gostar são realmente as disciplinas de humanidades, e é isso que eu realmente quero seguir, visto que já tenho o meu percurso profissional mais ou menos em mente. Portanto, a Bárbara já se decidiu quanto à escolha no 10º, que ela está no 9º, sim, e já se decidiu quanto à escolha no superior. Exatamente, eu que tenho, quero seguir Línguas e Humanidades, claro, e na universidade quero seguir Ciências Políticas e Relações Internacionais. Portanto, isto é que é uma jovem do 9º ano, no início, já tem aqui o futuro definido e depois se verá, e já sabem que isto é um vulcão, não vai parar nunca. Rádio Boa Nova. Passemos agora à Sofia Pereira, à nossa estreante, que vai sugerir um livro, provavelmente um excelente livro, e vamos lhe dar a palavra, com certeza será uma boa estreia. O livro que hoje vou falar é Christian F., Os Filhos da Droga. É um livro alemão, baseado no livro homónimo, escrito pelos jornalistas Kay Herman e Orsic. Relata a história de uma adolescente chamada Christian Vera, mais conhecida por Christian F., e o seu percurso quando decidiu enverdar pelos caminhos da droga, com 13 anos. Até aos 6 anos ela viveu numa pequena aldeia, onde o ambiente era humilde. Passado algum tempo, ela e os pais e a irmã mudaram-se para Berlim, onde a sua família começou a desmoronar-se, porque seu pai começou a bater em Christiane, na irmã e na sua esposa. A mãe dela divorciou-se e levou Cristiano com ela, enquanto que a irmã preferiu ficar com o pai e a sua amante. Cristiano ficou abalada com tudo isto e pouco a pouco acabou por experimentar diversas substâncias ilícitas, primeiramente tabaco, depois álcool e seguidamente drogas consideradas leves, AX, LSD, etc., que adquiria na casa do centro, uma casa onde se reuniam alguns jovens, alegadamente para rezarem e prestarem culto, mas na realidade era para se drogarem, ouvirem música. Ao fim e ao cabo, viverem a realidade que tinham criado à custa das drogas. Daí em diante, ela experimentou a heroína com seu namorado Deft, quando tinha 13 anos e ele 17. Pressa ficaram dependentes da heroína, recorrendo à prostituição para sustentar o vício, chegando mesmo a ser presos. A mãe dela estava desiludida e preocupada por ver o desmoronamento da filha e do namorado, dado que inúmeras vezes tentara desintoxicá-los sem conseguir grandes resultados. Eles afundaram-se cada vez mais com a experiência, tal como acontecera com alguns de seus amigos que chegaram a morrer. A mãe decide levá-la para a casa da avó, para ela sair do ambiente que a matava, aos poucos, e talvez até deixar as drogas, dado que a avó vivia num local onde havia mais natureza, onde podia repensar a sua existência. No fim, Cristiano deixa algumas drogas pesadas, mas não deixa o álcool nem o AX, acabando por morrer. É um dos meus livros preferidos, pois a autora escreveu imensamente bem a obra, dando um alerta a letras grandes para todos os leitores do quão fácil é hoje em dia acabarmos no mesmo caminho que Cristiano. Muito bem. E muito interessante. Boa sugestão, Sofia, para começar. Rádio Boa Nova. Espetacular. The Chainsmokers é o nome de uma dupla de DJs dos Estados Unidos, formado por Andrew Taggart e Alex Pell. Em fevereiro de 2016, eles lançaram o single Don't Let Me Down, que contou com o apoio da cantora Daya. O single mais recente chama-se Closer e conta com a participação de Dalsy. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. You. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay. Vamos passar agora às notícias de âmbito local. E boas notícias, não é assim, Inês? É verdade. Esta semana, nas notícias de âmbito local, destaca a abertura de novos espaços de alojamento no Conselho de Oliveira do Hospital. Por ocasião da comemoração do Dia Mundial do Turismo, é positivo o balanço em torno do setor turístico no Conselho de Oliveira do Hospital. Em 2016, o Conselho assistiu à abertura de novas unidades hoteleiras, com destaque para o segmento do luxo. A avaliação é francamente positiva, afirmou à Rádio Boa Nova o vice-presidente e vereador do Turismo da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Em particular, José Francisco Rolo destaca a abertura de novos espaços de alojamento no concelho, os últimos dos quais no segmento de luxo, com resposta ao nível do spa, tratamentos termais e turismo de natureza. José Francisco Rolo nota que hoje a Oliveira do Hospital está mais bem servida, dispõe de mais locais de qualidade onde dormir. Espaços conferem mais notoriedade ao concelho, fazendo com que seja mais conhecido como um espaço turístico a visitar. A comprová-lo está a grande afluência de visitantes registada neste verão. Os operadores referem que este foi o melhor ano de vários anos em termos de atividade turística, disse satisfeito José Francisco Rolo, notando que os resultados são igualmente positivos em matéria de restauração. Dentre os visitantes, o vereador do turismo destaca os estrangeiros que procuram o turismo de natureza. Aqui assume um papel determinante a adesão do município à rede das aldeias de montanha e aldeias do Xisto, assim como o trabalho de promoção do município no exterior, através do projeto Friendly Municipality. Também a presença na BTL e a organização de eventos, como a Feira do Queijo, têm sido motivo de atração turística ao concelho. Em matéria de oferta turística, Oliveira do Hospital tem um ponto fraco, na cidade que se prende com a inexistência de um hotel em funcionamento e cuja resolução depende da iniciativa privada. José Francisco Rolo adiantou à Rádio Boa Nova que o projeto, que visa dar vida nova ao desativado Hotel São Paulo, está em fase de conclusão. No Dia Mundial do Turismo, o município de Oliveira do Hospital associou-se às comemorações nacionais, este ano dedicado ao turismo acessível, turismo para todos. Promoveu por isso visitas guiadas à Aldeia das 10, Avô, Alvoque de Várzeas e São Gião, aldeias do Xisto e de Montanha. Venha e descubra Oliveira do Hospital é o slogan usado pelo município para atrair mais visitantes ao concelho. E como reconhecimento do trabalho desenvolvido, o município de Oliveira do Hospital foi convidado para participar na iniciativa Pequeno Almoço com a Sustentabilidade, um fórum temático de debate organizada pela Câmara Municipal de Oeiras em parceria com a Rede de Autarquias Participativas. O encontro, subordinado ao tema Democracia Participativa, Desafios e Resultados a Nível Local, decorreu no dia 28 de setembro em Oeiras. No encontro, o vice-presidente da autarquia, José Francisco Rolo, focou a sua intervenção sobre o projeto Oliveira do Hospital, a Friendly Municipality, que tem vindo a ser desenvolvido com sucesso desde 2013. Assim, deu a conhecer as especificidades desta plataforma de acolhimento e apoio aos novos residentes, quer estrangeiros, quer nacionais, que fomenta o diálogo e ações em vários domínios, da cultura e da língua, ao turismo, passando pela atividade social, cívica e ambiental, e que visa também o apoio e encaminhamento de questões relativas à administração local e outros serviços públicos, nomeadamente embaixadas e consulados. Enquanto projeto de boas práticas, no contexto de acolhimento a novos residentes, tem obtido reconhecimento por parte de diversos organismos nacionais, tendo-se distinguido no âmbito do galardão Município do Ano Portugal 2015. E mais recentemente, foi um dos 5 projetos nacionais nomeado para o Prémio de Boas Práticas de Participação, diferenciando-se por ser um projeto que reforça a proximidade entre a comunidade no concelho, nomeadamente os novos residentes oriundos de vários países, particularmente europeus. José Francisco Rolo reforçou que Oliveira do Hospital dispõe de um cada vez mais reconhecido instrumento de integração e participação de cidadãos na vida local, útil para os cidadãos e, simultaneamente, um elemento que define Oliveira do Hospital como um território de acolhimento de novos residentes. Boas notícias aqui do nosso burgo e é sempre bom nós exaltarmos aquilo que temos de positivo. Perceberam que, recentemente, no nosso concelho foram inauguradas 2 hotéis de luxo, do segmento alto do turismo e, portanto, estamos a ficar muito bem ao nível da oferta turística. E também fomos reconhecidos por este bom acolhimento que fazemos a estrangeiros e nós temos muitos estrangeiros a residir no nosso concelho. Ainda bem. Boas notícias, Inês. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Passemos agora à consciência ecológica e à preservação do ambiente com a Francisca Rodrigues. Boas notícias, Francisca, ou nem por isso. Nem por isso. Pelo menos 92% dos habitantes do planeta vivem em locais onde a qualidade do ar não se enquadra nos padrões fixados pela Organização Mundial de Saúde. Estas partículas incluem contaminantes com sulfatos, nitratos e fuligem, que penetram profundamente nos pulmões e no sistema cardiovascular, o que representa um risco grave para a saúde humana. O organismo detectou que os níveis da contaminação são especialmente elevados no Mediterrâneo Oriental, no Sudoeste Asiático e no Pacífico Ocidental. A OMS identifica como principais causadores de má qualidade do ar os modos ineficientes de transporte, a queima de combustível nas residências e de lixos, as centrais elétricas e as atividades industriais. Mas também cita como fatores fenómenos naturais, como as tempestades de areia. É necessário, de forma urgente, a adoção de medidas para se enfrentar a contaminação do ar, afirma Maria Neira, diretora do Departamento da Saúde Pública da OMS. Existem soluções como transportes sustentáveis nas cidades, a gestão dos lixos sólidos e a utilização de cozinhas e combustíveis limpos nas residências, assim como o uso de energias renováveis e a redução das emissões industriais. A OMS estima que em cada ano cerca de 3 milhões de mortes estão relacionadas à exposição de agentes contaminantes no ar. Estas mortes são provocadas especialmente por doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais e cancro do pulmão, advertindo que a contaminação do ar também aumenta o risco de infecções respiratórias agudas. Fartos de saber que tudo isto acontece aí pela nossa atmosfera, muita poluição, que depois obviamente tem consequências na vida do ser humano. Todos temos de tomar consciência disto e tentarmos poluir o menos possível, deixarmos a nossa pegada ecológica o mais sagrada que possa. Boa Nova Irresistível. Vamos agora ao cinema com o nosso Pedro Oliveira. Para hoje temos a sugestão de A Rapariga no Comboio. No thriller, Rachel Blunt, inconsolável devido ao seu divórcio recente, passa uma sua viagem diária no comboio a caminho do emprego, a tecer fantasias sobre um casal aparentemente perfeito que vive numa casa por onde o comboio passa. Um dia, vê algo acontecer que a perturba e envolve-se num mistério que se vai desenrolando. Baseado no romance best-seller do homónimo de Paula Hawkins, The Girl on the Train foi adaptado para o ecrã por Erin Cressida, Wilson e Tate Taylor. A produção executiva está a cargo de Gerard Leboeuf e Célia Costas. O filme teve a sua estreia em Portugal a 6 de outubro de 2016. Poderá vê-lo nos cinemas mais perto de si. Is this her? Passamos agora ao nosso estreante, ao outro estreante, ao Henrique Castanheira, que vai estrear a sua rubrica séries. Harley and the Davidsons é uma minissérie documental original da Discovery Channel lançada no mês passado. É protagonizada pelos atores Game of Thrones, Michelle Wiseman, no papel de Walter Davidson, e Robert Aramayo, interpretando Bill Harley, além de Bug Hale, no papel de Arthur Davidson. A série narra o nascimento e crescimento de uma das mais populares, renomadas e principal pioneira no mundo do motociclismo, Harley Davidson. Essa série não relata só a parte profissional e mecânica do tema, mas também relata a vida pessoal dos seus fundadores com as dificuldades na fundação da marca. Esta série está avaliada com 8 de 3 de 10 no IMDb e com 80% de 100 no Rotten Tomatoes. O único ponto negativo da série é o desenvolvimento da mesma. A série apresenta um ritmo demasiado acelerado. Na minha opinião, poderia ter sido desenvolvida com um ritmo mais calmo e mais detalhado. No final, deixa a sensação de que ficou muita coisa por contar. O elenco fez um trabalho fenomenal nas atuações. A fotografia, apesar de não ser nada de inovador, é indiscutivelmente boa. Sim, muito bem. Para a semana teremos uma nova série. FM. Boa Nova. Passemos agora a uma visita, desta vez a uma localidade histórica, aqui bem próxima. Não é assim, Patrícia? Hoje proponho uma visita a Linhares da Beira. A origem da povoação remonta provavelmente para o século VI a.C. e terá sido fundada pelos turdos. Posteriormente, Linhares foi ocupado pelos lusitanos e depois conquistado pelos romanos. Quando os romanos conquistaram a Península Ibérica, Linhares da Beira continuou habitada e passou a ser atravessada por uma importante estrada romana, que ligava Mérida a Braga. Restos de estrada romana são ainda bem visíveis na calçada que existe. Pedras grandes, bem polidas, memória de um passado muito distante. Existe também a ruína de um fórum romano. É uma construção original e única. O granito, tão característico da região, é aqui integralmente utilizado. Com a progressiva chegada dos bárbaros à península, Linhares foi marco de cristianização, tendo-se tornado, com os visigodos, sede da diocese. Há inúmeras lendas que relacionam Linhares com a presença moura, tal como histórias de mouras encantadas que permaneceram no imaginário das suas gentes.

Todas as pessoas que convivem com cães descrevem o sentimento de amizade e de lealdade dos cães para com os seres humanos. Um estudo levado a cabo por investigadores da Universidade de Linköping, na Suécia, e publicado na revista Science Reports, vem dotar os donos de razão científica. Pela primeira vez foram identificadas as regiões do genoma dos cães que explicam este comportamento. Os investigadores observaram 190 beagles, que nasceram no canil do laboratório, e foram criados de forma altamente padronizada, sem que os investigadores da universidade dessem atenção aos cachorrinhos como forma de avaliar seu comportamento na ausência de interação humana, explica a revista brasileira Vega. A ideia para perceber como reagiam os animais sem interação humana, estamos a tentar entender as bases genéticas da domesticação, ou seja, o que ajudou a transformar o lobo selvagem, que não tem interesse algum no relacionamento humano, como uma criatura sociável que é o cão, disse Per Jessen, um dos coautores do estudo, ao britânico The Guardian. Na segunda fase, cada cachorro foi colocado numa sala, separados uns dos outros, durante 3 minutos na presença de um investigador. Foram colocados debaixo de 3 tampas de plástico pequenas guloseimas. Os beagles conseguiram empurrar 2 das tampas com as patas ou com o focinho e assim alcançar a guloseima, continua a Vega. Mas uma das tampas tinha sido propositadamente fixada ao chão e isso causou mudanças de comportamento no animal. Os cientistas puderam então observar quanto tempo os cães demoravam a pedir ajuda e que estratégias usavam. A maioria saltou para cima dos investigadores e procurou contacto visual com aquela carinha de cachorro sem dono, conta a mesma publicação. Após a experiência e uma vasta análise de ADN, os cientistas conseguiram associar os diferentes comportamentos a variações de 5 genes. O que mais se distinguiu foi o chamado gene CESAL6, que os investigadores suecos relacionaram com o tempo que os cãezinhos demoravam a interagir com os humanos. Os cientistas acreditam que certas características genéticas tornam os cães mais propensos a procurar os humanos e a desenvolver uma relação com as pessoas. O passo seguinte é usar cães de diferentes raças para que seja confirmada a teoria, adianta a equipa. Curioso, que nós já percebemos que eles eram de facto muito afetuosos connosco. Sim, minha querida, o nosso slogan? Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Sem dúvida. Rádio Boa Nova. Passemos agora às nossas relações luso-americanas com a nossa Catarina Martins. Hoje vou falar das diferenças e semelhanças da escola portuguesa e escola americana. A escola portuguesa e a escola americana são diferentes, mas têm algumas semelhanças. Algumas diferenças são o tamanho, a quantidade de alunos, as turmas, o horário e as diferentes disciplinas. Aqui, a escola é enorme. A minha escola é talvez 1/4 do tamanho. A escola nos Estados Unidos tem cerca de 300 alunos. Não sei quantos alunos frequentam a escola, mas sou de certeza muitos mais. Lá existem apenas 2 turmas de cada ano, enquanto aqui há mais. Além disso, aqui vai do 4º ao 12º ano, enquanto a minha escola lá tem pré-escolar até ao 8º ano. O horário também é diferente. Aqui as aulas vão de 8h30 às 17h10, com um almoço longo, e as aulas são geralmente de 90 minutos. Nos Estados Unidos, as aulas começam às 8h15 e vão até às 15h, com apenas uma pausa de 45 minutos para almoço. As aulas duram apenas 45 minutos. As disciplinas na escola americana são inglês, ciências, história, matemática, religião, arte, música, TIC, literatura, educação física e espanhol. Algumas das disciplinas são as mesmas e há o mesmo número de alunos em cada turma. Os professores ensinam da mesma forma também. Queria te saber, por exemplo, tu já me disseste que frequentas em Boston, ou próximo de Boston, uma escola privada, portanto um colégio. Enquanto que aqui tu estás a frequentar uma escola pública. Lá também não tens muita percepção de como é que é a escola pública, porque ela é frequentada por muito poucos, não é? Sim, eu nunca fui para uma escola pública, eu só sempre fui numa escola privada. E a maior parte das pessoas que tu conheces também frequentam escolas privadas. Sim. Que é o normal nos Estados Unidos. Olha, falaste-me há pouco em off num pormenor interessante. Lá é proibido o aluno ser portador de telemóvel dentro da escola. Sim, nós... Só em situação de emergência? Sim, lá nós só podemos ter o telemóvel na mochila e não podemos estudar nem... Nunca. Nem nunca. Precisa estar completamente fechado e não pode vibrar nem nada. Porque antes os telefones sempre vibraram a fazer um barulho dentro da sala de aula e depois precisavam de parar a aula para depois fechar o telemóvel e... Criava perturbação. Mas tudo, mas é assim, o telemóvel habitualmente vai e vai desligado dentro da mochila ou habitualmente não vai e só vai em situações que tenha, por exemplo, de contactar com familiares, uma situação de emergência? Sim. Tu habitualmente levas o telemóvel? Eu não, porque eu nunca precisava. A maior parte dos alunos na escola não tragam um telemóvel para a escola, porque não é preciso. Vocês sabem que o mãe ou o pai ou alguém vai telefonar durante as horas da escola. Depois tragam e dizem aos professores ou outras pessoas que vão precisar de chamar. Para uma situação de emergência. Sim. Portanto, achaste muito estranho que aqui em Portugal os alunos usam e abusam do telemóvel dentro do espaço escolar e apesar de ser proibido o seu uso na sala de aula, como de certeza sabes, a verdade é que muitos alunos prevaricam. Sim. Já te apercebeste disso. Parece-te uma medida certa a proibição do uso do telemóvel no espaço escolar? Por exemplo, a minha opinião é que o telemóvel é um elemento muito distrator. As pessoas perdem muita concentração pelo facto de terem o telemóvel por perto e, portanto, se a sala de aula é um local de trabalho, o telemóvel não deve estar. E eu concordo com essa medida que na escola americana se tomou, que eu considero que deveria ser tomada também em Portugal e provavelmente lá chegaremos, isto é a evolução. Qual é a tua opinião do que tens visto aqui na nossa escola? Bom, na escola os telemóveis são uma distração e quando estás a fazer um jogo ou estás a ligar a internet, podes estar a estudar para um teste ou fazer os trabalhos de casa ou podes fazer outra coisa em vez de estar no telemóvel. Muito bem. Opinião dos meninos aqui da nossa escolinha, o que é que vos parece? Parece-vos, não sei se sabiam, mas há muitos países que já determinaram, por exemplo, o João, apercebeste-se na Holanda os jovens usam telemóvel? Na escola, dentro da escola, percebeste se eles são portadores de telemóvel? Não. Não. Recordo-me que no intercâmbio da Bélgica, o ano passado, já se aperceberam que eles usam telemóvel, mas só em determinados espaços da escola. Sala de aula, não. Só quando estão em intervalo ou em hora de almoço. Mas há uns anos atrás era mesmo proibido o uso em qualquer... Quando os alunos lá iam, há uns anos atrás, porque este intercâmbio já tem uma série de anos, era completamente proibido o uso de telemóvel no espaço escolar. Eu acho que isto nos deve levar à reflexão, se calhar mais a nós, aos responsáveis pela educação neste país, porque de facto o uso do telemóvel acho que tem ultrapassado muitos limites em Portugal, tem criado N situações até do foro disciplinar, porque efetivamente ele é um elemento distrator, muitos alunos prevaricam, não cumprem a regra que está determinada no regimento interno e o que acontece, não sei se vos têm apercebido disso, é que muitas vezes há situações muito desagradáveis no contexto de sala de aula. O que vos parece, Inês? Tu que já és finalista do secundário, qual é a tua opinião sobre isto? É assim, eu acho que o ato de levar o telemóvel para a escola não tem nenhum mal. Agora, utilizá-lo durante as aulas, isso já sim, porque nós vemos muitos colegas nossos, enquanto estão a dar matéria, a mexer no telefone, pronto, ou a responder a mensagens. Às vezes ouve-se um vibrar de um telemóvel, toda a gente se apercebe. Até os próprios professores de certeza que se apercebem, mas para não criar conflito com o aluno, às vezes acabam por, fingir que não ouvem. Agora, os telemóveis podem ser levados para a escola se forem utilizados fora da sala de aula. Mas se formos a ver, o telemóvel cria uma certa dependência e depois os jovens, em vez de conviverem uns com os outros, estão todos, cada um no seu telemóvel, a navegar na internet ou a ouvir as músicas, em vez de conviver. E a escola é mesmo um espaço de convívio. É a minha opinião. As novas tecnologias levaram a essa situação, é que por vezes os jovens estão a comunicar, mas estão a comunicar através da tecnologia, não estão a comunicar face a face, não é? E perdeu-se, esse também é outro aspecto provavelmente negativo. Já não é a primeira vez que trazemos aqui esta conversa e se calhar voltamos. Queres acrescentar mais algum aspecto? Gostas da nossa escola, apesar de tudo? Sim, eu gosto muito mais desta escola cá de lá. Porquê? Porque tens um bocadinho mais intervenção. Independência. Sim. Podes entrar e também pavilhão. It's like vários diferentes pavilhões. Sim, vários pavilhões. Tem liberdade de circulação. Lá não. Sim. É um edifício único. É só um edifício. E vocês não podem sair desse edifício. Sim. Não posso ir. É só antes da escola, quando estás a entrar e mesmo sair. Sim. Sim, senhor. Percebo. E o à vontade entre os alunos, o convívio entre os alunos, é semelhante ou aqui é, há mais, parece que os jovens se dão mais, convivem mais, ou pelo contrário, achas que isso acontece lá? Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. É? Sim. É semelhante? O tipo de conversa, os assuntos que tratam na tua idade, é semelhante aqui do que se passa lá? Sim. A relação com os professores, também não notas grande alteração? Lá não há maior rigidez, professor-aluno? Não, mas eu acho que os alunos lá têm um pouco mais medo de falar com os professores, porque é um pouco mais rígida, mas não muito. Talvez uma maior distância entre professor e aluno. Sim. Não há tanta proximidade. Ok. Ficamos a saber coisas interessantes sobre a América. Sim, senhor. Semana passada foi política, hoje foi escola. Para a semana será outra, sim. Rádio Boa Nova. Então vamos finalizar com mais algumas notícias do grupo Agrupamento de Escolas da Liberdade Hospital. No passado dia 9 de setembro teve lugar na sede do agrupamento a entrega dos diplomas a todos os alunos que concluíram o 12º ano na nossa escola e no dia 16 de setembro decorreu, durante um bonito espetáculo, a cerimónia de entrega dos prémios de mérito escolar. Foram agraciados muitos alunos dos vários anos de escolaridade, o que demonstra o seu mérito bem como o da escola. Na comemoração do Dia do Município, a Oliveira do Hospital voltou a homenagear os melhores alunos do Conselho com atribuição de prémios de mérito. Foram destacados João Albuquerque, do 10º ano, e Inês Lopes Garcia, a nossa distinta colaboradora aqui, do 11º ano, e Sebastião Barbosa, do 12º ano, que foram os alunos do agrupamento de escolas premiados pelos bons resultados conseguidos no último ano letivo. Um gesto aplaudido no Dia do Município pelo Ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, pela valorização dada à área da educação. A aposta na educação foi aqui premiada. Esta é a verdadeira aposta na qualificação, registrou o governante, valorizando a importância do poder local. E, obviamente, nós aqui endereçamos os parabéns a estes nossos três alunos, um deles participante aqui no Clube de Rádio, que, obviamente, se distinguiram pelo seu mérito escolar. Estamos já a terminar por hoje. É o segundo programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Catarina Martins, Henrique Castanheira e Sofia Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.